Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, aliás, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Nota 7. E eu estou a dizer isto porque estou aqui ainda com as cortinas corridas e por isso mesmo ainda estava a falar à noite, quando já vamos no princípio da tarde. Meio-dia e meia, mais precisamente. O nosso Nota 7 hoje, tal como prometi, vai-vos fazer acordeão. Nem mais, nem menos. Mas eu vou-me centrar, ao contrário daquilo que eu estava à espera, vou-me centrar num artista e até num concerto. É verdade. Foi em 1989, já lá vão 22 anos, aliás, que Richard Galliano deu um concerto e que trouxe algumas das suas mais fantásticas interpretações. Ballad for Marion é o tema que vamos ouvir em primeiro lugar, para logo depois ficamos com um alucinante Mr. Cliff. Vamos acalmar com Giselle, uma balada, então aqui trazida pelo acordeonista Richard Galliano. Vamos chegar com estes três temas e daqui a pouco volto para mais duas músicas. Thank you. Aí estão duas das melodias que mais gostei, Aqui Quarelli Cubani e também uma outra melodia que vamos ouvir daqui a um bocadinho, mas esta em particular que é uma melodia que, pronto, que me toca, digamos assim, que me impressiona pela sua complexidade, mas também só esta, outra também que nós vamos aqui ouvir, que é T for Toots, que é um bocadinho mais para a samba, que é de facto uma... são temas bastante interessantes e eu espero, francamente, que consiga fazer passar a mensagem daquilo que estes temas representam, até mais em termos históricos. Porque é um concerto em acordeão de 89, hoje em dia grava-se um pouco de tudo, mas naquela altura ainda não. E temos aqui um acordeonista que se ousa gravar um concerto, Não é para todos. Vamos ouvir então mais dois temas. Daqui a um bocadinho volto para as pedidas, mas para já deixo-vos então com estes Aki Guarelli Cubani e T for Toots. Thank you. E vamos acabar este tema, aliás, esta edição do nosso Nota 7, depois destes fantásticos T4 Toots e Aquarelli Cubani, vamos acabar com um tema que Richard Galliano escolheu para finalizar o concerto de 89. Chama-se For Lolo, e é com ele que vamos fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Na próxima semana pretendo trazer-lhe outros dois instrumentos, por que não? Piano e saxofone. Fica o convite? Estou à sua espera então na próxima semana. Fique bem, boa tarde e até lá.